Baixou o travão, 6310. Funciona 6310, autorizado pousando pistão 10, vento 150 graus, 062. Livre pouso, isso não é 6310. Autoridade, chama para o táxi. Camará. O voo 1885 alinha e mantém cabeceira 1-0. Autorizado a alinhar e mantém cabeceira 1-0, 1-8-8. A 310, solo 5-4, lira direito, chame solo 1-2-1, décimo 9. 3-9, é 3-9. Zero, táxi via Alfa, repartir da Juliette. Alfa, no 310, repórter. A bordo, altímetro 1-0-9, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 na noite, esse é meia, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera Torre 1-8-8-5, decola 256, chame o controle 1-2-0, décimo 8. Controle 1-2-0-8, obrigado, boa noite, voo 1-8-8-5. Controle Salvador, voo 1-8-8-5, boa noite. Boa noite, voo 1-8-8-5, subi, mantenho 360, saída da EL. Sobe, mantém 360 na saída da EL, o 1885. demanda da Juliette, 6310. Táxi via Juliette, portão 62. Juliette, 62. P5216 a Lima mantém cabeceira 10. A Lima mantém 10. Com 216, autorizada a decolagem, pista 90, vento nos 50 graus, 0 meia-noite. De cópia, saída prevista da Euler da Bridge. Obrigado. CM5216, decola 59, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Essa é uma aeronave da 612, eu chamei a 6390. Controle Salvador, TRIP 5216. TRIP 5216, contato na decolagem, suba ao nível 130, saída Conde. Saída Conde 5216. Suba no nível final 130. Afirmativo 130, 5216. Copiado. Petrojamento correto, chama para pushback isolamento. 885, chame Recife, a frequência 1251, alternativa 133-25. Recife em 1251, 1-3325, gol 1885, obrigado. Zero ajuste. 4, descer para 2000 pés, ajuste 10, 19, reporte estabilizado. Ok, 390, Sierra, Recife 390. Gente, aguarde qual é a saída prevista, pouca transição Aracaju. Pouca transição aguardada. Para o táxi. Autorizado Recife, nível 350, via Peruíque 58. Saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120.8, aciona 5032, coteja. Autorizado Recife 350, Pucca Aracaju, Peruíque 58, decola 10, curva esquerda, 208, 5032. Cotejamento correto, chama para aspeccionamento. Camarada. 62. Paciente. Altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no Ponte Espera Torre 1 no 8, esse bom voo. Web 5827, atualizado na linha ainda com a lápis 10, vento 150 graus, 0 menos. Trip 5216, seu estado terminado, chame o controle Aracaju em 120 decimal 3. Prossegue para Aracaju 203, obrigado, boa noite. Boa. Quatro, visual com aeródromo? Ainda não. Copiado, reporte autorizado. Cinco oito dois sete, decolado aos 20, chamo controle 120 decimal 8. 08, obrigado, boa noite. 5827. Boa noite, 5827, boa noite, contato radar, subo ao nível 360, saída da EL. 360 na DAEL, pode voar lindo, senhor DAEL? DAEL, autorizado. DAEL 67527. Pessoal, voo no 601. 604, complete LS, chame a torre em 1-1-8, meia dúzia, bom pouso. Salvador, gol 1604. Gol 1604, muito boa noite, ajuste 1020, repórter Baixada Travada. Muitíssimo boa noite, 1020, ajuste, essa Baixada Travada, gol 1604. Saída pouca transição de tá.